daí falando essas os difícil, né? Assim, não fala mais a língua do futebol, parece, cara. É uma coisa estranha. A gente não vê mais, não vê muito para onde assim o Fluminense pode melhorar, pode conseguir escapar dessa situação muito ruim. O Fluminense tem só 7 pontos, gente. Em 15 jogos, 7 pontos é muito pouco ponto. É uma situação muito difícil, porque você precisa fazer 43 para escapar. Rapaz, falta ainda 36. E faltam 23 jogos só. É muito difícil a situação. Eu não sei como é que vai ser o Fluminense aí nesse futuro próximo. Situação muito difícil para o atual campeão da Libertadores da América. O resultado que também surpreendeu muito foi esse Juventude, né? O Juventude que está fazendo uma campanha de primeiro ano de retorno à Série A muito boa, né? Já é 11º, tem 19 pontos naquela conta que a gente faz, que eu falei agora dos 43. Se você fizer o primeiro. O Juventude tem um jogo a menos, ele tem 14 jogos. Se o Juventude fizer. Se você fizer 22, é o que a gente. Que você precisa no primeiro turno, né? 22, 23, é uma conta que os times fazem, esses times que brigam para não cair, que é o caso do Cuiabá também. Todos os anos a gente fala, pô, fazer 22 no primeiro turno, 22 no segundo, você escapou. Então o Juventude está com 19 já, muito bem. Faltam ainda 5 jogos para encerrar o primeiro turno. Então o Juventude deve permanecer na Série A nesse ano, só se tiver uma queda muito brusca, mas está jogando bem. E o Grêmio numa situação mais difícil, né? Perdeu esse 3-0. Tivemos alguns 3-0, né? E o outro 3-0 foi também do Botafogo, que venceu o Atlético Mineiro também por 3-0. O Botafogo jogando bem. Gol de Cuiabano, né? Do Cuiabano até no nome, mas ele, o Luiz Eduardo, que é. Dudu, né? Que é cuiabano, fez um dos gols aí da vitória do Botafogo. O outro foi o Savarino, que fez um gol, a lei do ex, um golaço até de fora da área. O Savarino que fez a lei. E o Savarino jogou na sexta-feira pela seleção venezuelana, foi eliminado. A Venezuela acabou sendo eliminada, surpreendentemente, pro Canadá. A Venezuela que tava 100%, acabou perdendo nos pênaltis. E o Savarino já jogou no domingo, né? Como é que são as coisas? O time tá acontecendo isso também. O Pulgar também jogou pelo Flamengo no sábado. Sendo eliminados, os times já estão mandando o jogador de volta para utilizar, né? Agora o Uruguai continua na competição, o Flamengo continua com alguns desfalques ainda, porque o Uruguai eliminou o Brasil. Acho que foi ruim esse resultado pros flamenguistas. Além de tudo, né? Além da seleção, teve a questão do Uruguai também que segue na competição. E aí tivemos esse jogo no sábado, né? Que o Cuiabá jogou muito bem, viu? O Cuiabá conseguiu fazer o que tinha que fazer. Teve uma estratégia de jogo, conseguiu cumprir ela muito bem. Eu acho que deu a gente entender muito bem o que o Cuiabá conseguiu em campo, queria em campo, né? Teve posse de bola em alguns momentos. Não foi assim um ataque contra a defesa, que a gente viu, por exemplo, na vitória do Cuiabá sobre o Palmeiras há 2 anos atrás, que o Cuiabá só se entrincheirou lá atrás e conseguiu a vitória. Foi diferente nesse ano. Esse jogo contra o Flamengo, acho que o Cuiabá conseguiu. Ou aquele empate também, né? Que teve também 0-0 lá do Cuiabá, o Flamengo reclamou de pênalti e tal. Dessa vez não, dessa vez o Cuiabá jogou, né? Jogou. Em alguns momentos até teve chance até de fazer o segundo em alguns momentos. Mas o Cuiabá fez um grande jogo. Um grande jogo mesmo, que o Petit conseguiu escalar bem a sua equipe, conseguiu montar uma estratégia interessante e conseguiu fazê-la além de. Porque uma coisa é você pensar ela lá, né, no vestiário, nos treinamentos, e quando entra em campo não acontece. E aconteceu. Eu acho que você montar uma boa estratégia e executar ela muito bem é importante para fazer um grande jogo. Foi isso que exatamente o Cuiabá fez, abriu o placar no primeiro tempo, né? E aí depois no segundo tempo o Pedro conseguiu o empate. Tô tentando lembrar aqui. Ah, foi do Derek Lacerda isso. Ele rouba a bola, né? E chuta a bola, pega no zagueiro e ele tem um arranque interessante, chuta a bola, pega no zagueiro e acaba entrando. Depois no segundo tempo o Pedro, que é muito. Pedro faz diferença, né? A bola cruzada na área, ele sabe exatamente o ponto de subir. Os jogadores do Cuiabá chegaram atrasados, não conseguiram deslocar ele ali dentro da área, ele acabou fazendo gol de empate de cabeça. Mas depois do gol também o Flamengo não pressionou, não. Então, o gol foi até cedo, acho que foi 20 e poucos minutos do segundo tempo. E o Flamengo não conseguiu pressionar, o Cuiabá conseguiu segurar o empate. Tudo bem, é um resultado bom, um resultado importante, um empate fora de casa, mas o Cuiabá está 5 jogos sem vencer já, né? Assim, é porque o Cuiabá vinha de uns resultados não tão interessantes. Não tinha vencido o Atlético Goianiense em casa, perdeu para o Botafogo em casa, né? O empate com o Corinthians também fora também é importante. Mas faltou umas vitórias, né? Nesse meio tempo. Então o Cuiabá, como não joga nesse meio de semana, ele enfrentaria o Juventude, mas aí esse jogo foi adiado porque o Juventude joga pela Copa do Brasil. Então o Cuiabá provavelmente pode ser que entre na zona de rebaixamento nessa próxima rodada, sem a rodada de meio de semana, porque o Cuiabá está na beira já. A vitória do Vitória ontem sobre o Criciúma fez o Vitória ultrapassar o Cuiabá. Então, Se Corinthians ou Grêmio, o Atlético Goianiense vencerem, né, agora no meio de semana, o Cuiabá entra na zona de rebaixamento. Né, o Corinthians pega o Vasco. O Atlético Goianiense é mais difícil, né? Pega o Palmeiras no Allianz Parque. E o... qual que é o outro time que eu falei? O Corinthians, eu falei. O Grêmio pega o Cruzeiro também. Jogo difícil, apesar que era em Caxias do Sul. O Grêmio pega o Cruzeiro, então. Situação. Então pode ser que o Cuiabá então, volte para a zona de rebaixamento depois de ter conseguido alguns resultados, 3 vitórias, ter conseguido os empates importantes, mas aí tá patinando, né? São 5 jogos sem vitória e aí a situação é um pouco complicada. Nós temos o áudio aí do Walter. O Walter falou aí sobre o jogo, né? Logo depois do jogo contra o Flamengo. Vamos ouvir o goleiro. Sim, valorizar. É um jogo difícil, cara. Difícil para vamos jogar aqui. Tem grandes jogadores do Flamengo. Teve grandes chances no jogo também. Mas a equipe está de parabéns. A atitude da equipe é de ter coragem na hora de ter jogado, na hora de abaixar a linha ali, marcar bem, se dedicar bem. Né? É difícil para o atacante para caramba para ajudar na marcação, mas todos estão de parabéns. É levar esse ponto para o próximo jogo, essa atitude que a gente teve, né? Para a gente dar esse passinho mais longo no campeonato. Né? Então eu acho que aqui tem que tirar proveito de tudo que foi feito e ganhar esse passinho a mais, esses degrauzinhos na classificação. Sem especial, tá fazendo uma boa partida, ajudar a equipe, né? Teve situações, lógico que a bola veio mais mastigada por o jogador ajudar nessa situação, mas mesmo assim a gente fica feliz por estar tentando fazer a diferença, né? E poder ajudar a equipe do Cuiabá, que é mais importante. Parabéns, Walter. Obrigado. Aí o Walter falando, né? Logo após o jogo, ele falou logo após o jogo, a assessoria de imprensa entrevistou ali, dentro do campo de jogo ainda, ele animado, empolgado, claro, o Cuiabá fez um grande jogo, fez um bom resultado, mas eu acho que precisa olhar pra frente agora, né? Como eu citei, teve empate do Bragantino, também foi ruim, né? Empate com o Bragantino, quer dizer, em 1-1, porque dentro de casa não tem esse mesmo ímpeto que tem fora. É engraçado, né? Essa dedicação dentro de campo. Contra o Botafogo também, o Cuiabá poderia ter vencido o jogo, não conseguiu ali, então sofreu os gols e perdeu a partida depois no fim. Então falta um pouco mais dentro de casa de mostrar mesmo essa mesma gana aí, porque foi assim, dedicação foi extrema nesse jogo contra o Flamengo, e num nível desse alto, você precisa estar concentrado o tempo todo, e isso faz toda a diferença. E acho que falta isso para os jogos para o Cuiabá dentro de casa, né? Um time muito ruim jogando em casa, e fora é o Leão, né? Fora está muito bem. E o próximo jogo é até fora de casa, né? Do Cuiabá contra o Bahia. E aí eu acho que tem que... É um jogo difícil, porque o Bahia é outro time... O Bahia é o contrário do Cuiabá, né? O Bahia joga muito bem dentro de casa e fora já não é lá essas coisas. É bem também, é bom, mas não está indo bem, né? Perdeu para o São Paulo e para o Palmeiras consecutivamente jogando fora de casa. Mas dentro de casa o Bahia é um fenômeno. Então, um jogo duríssimo para o Cuiabá. Então, provavelmente, como eu disse, como não joga no meio de semana e tem esse jogo duro fora de casa contra o Bahia... Tem que tentar, então, o resultado. A única notícia boa é que é bom, como joga bem fora de casa, quem sabe não belisca alguma coisa também contra esse forte time do Bahia, jogando lá em Salvador. Outro resultado que, assim, foi, né, o Vasco, né, que venceu o Inter voltando a jogar no Beira-Rio, depois das enchentes, né, de tudo que aconteceu, dos alagamentos em Porto Alegre. E o Vasco conseguindo também jogos fora de casa, fazer bons jogos fora de casa, né? Tinha vencido já o São Paulo por 4-1 e agora vence o Inter por 2-1. Acho que o Vasco conseguiu aí evolução, né? Claro, óbvia, mas já tem 5 pontos aí da zona de rebaixamento. E assim, sabe o que tá fazendo a diferença no Vasco? A gurizada, né? Então, assim, às vezes a gente olha muito, a gente cobra muito aqui também, torcedor cobra, cadê a contratação, vamos contratar, tem que gastar, porque senão o time não vai conseguir chegar onde a gente quer e tal, e às vezes tá dentro do próprio, ali, né, tá na sua base, tá dentro de casa a resolução pros seus problemas, né, então o Vasco conseguindo aí olhar ali pra dentro, olhar pra sua base, que sempre foi muito forte a base do Vasco, né? Sempre revelou grandes nomes pro futebol brasileiro. Eu acho que pode ser que seja essa a salvação vascaína neste ano de 2024. O Vasco, que é gigante, não pode estar na situação que estava, né? Então acho que o Vasco conseguiu aí distanciar da zona de rebaixamento e abandonar ali Corinthians, Grêmio e Fluminense e escapar da zona de rebaixamento. Outro resultado outro foi o Palmeiras, né, que venceu o Bahia por 2-1. Mais um jogo assim, mais um jogo diferente do Estevão, né? Que jogador que é esse jovem ainda, o guri que eu ia falar, um jovem ainda, que é o Estevão, fez mais um golaço. E assim, o poder de finalização dele é muito bom, cara. Às vezes a gente olha assim, grandes jogadores que sofre um pouco na finalização. E isso atrapalha muito a carreira do cara, porque futebol é gol, não adianta ser. Ah, um craque da bola, ele não faz gol, gente. Então, isso eu lembro muito que era uma reclamação com o Vinícius Júnior até no começo da carreira, e ele conseguiu evoluir nesse sentido. O Neymar sempre teve também, o Neymar lembra muito assim, o Estevão, porque ele também, o Neymar tinha essa questão de drible, de tudo, mas finalizava desde cedo muito bem. E o Estevão finaliza muito bem. É incrível o que esse cara faz dentro de campo. Ele não tem medo, ele olha só pra frente, ele não olha pra trás. É, ele pega a bola, ele vai pra cima, o lugar que ele tá no campo, ele faz a diferença. E ontem de novo fez a diferença. O primeiro gol foi dele, o segundo do Rony. E o Palmeiras venceu então por 2-0. O Bahia está ali então, ajudado pelo Cuiabá. Flamengo 31, líder. Aí Botafogo e Palmeiras com 30. São segundo e terceiros colocados agora, apenas um ponto de distância do Flamengo. São Paulo fechando o G4 com 27, que venceu o Bragantino no sábado. Bahia 27 também em quinto. Atlético Paranaense fechando o G6 com 25 pontos. São os times que estão ali na parte de cima da tabela. O Atlético Paranaense, que também venceu na rodada, venceu o Atlético Goianiense em Goiânia. O Atlético, que é o pior mandante da Série A, mais um jogo jogando em Goiânia, e perdeu. O Cuiabá, que é o segundo pior mandante. Então, são os dois piores mandantes na Série A. O Cuiabá tem uma vantagem, que joga bem dentro, fora de casa, e aí por isso está numa situação um pouco melhor que a do Atlético Goianiense. Beleza? Sobre o Brasileirão, gente, vamos seguir então pra frente aqui. A gente vai falar ainda de misto, viu? De misto União, de misto feminino também. Mas agora eu quero só... A gente tem um áudio aí da Copa América, porque o Brasil foi eliminado por Uruguai. Já falei um pouquinho já, mas vou falar mais um pouco, porque temos esse... O Dorival Júnior é alvo de críticas na eliminação da seleção brasileira na Copa América. A derrota nos pênaltis para o Uruguai na noite de sábado decretou a eliminação do Brasil na Copa América de 2024. Após empate em 0-0 no tempo normal, Éder Militão e Douglas Luiz perderam suas cobranças, e nem a defesa do goleiro Alisson no pênalti de Jiménez evitou a derrota brasileira por 4-2. Neste domingo, repercutiu nas redes sociais a imagem do técnico Dorival Júnior fora da roda de jogadores que se reuniram antes da disputa das penalidades. Apenas o auxiliar Lucas Silvestre, filho de Dorival, estava dentro da roda. Na coletiva após o jogo, o comandante da seleção se justificou. Eu fiquei de fora porque eu vinha falando com cada um deles aquilo que vinha na minha cabeça. Então, cada um que definida as cinco posições iniciais, eu vinha falando a respeito daquilo que nós havíamos treinado. Aliás, treinamento esse que aconteceu desde o primeiro dia em Orlando. Nós íamos trabalhando penalidades, pois sabíamos que provavelmente teríamos essa possibilidade nas definições de partidas. O treinador também explicou as substituições de Rodrigo e Lucas Paquetá, dois dos principais batedores do time. Rodrigo, infelizmente, depois da falta da expulsão, ele não suportou mais ficar em campo. Ele teve que sair em determinado momento. Era, assim, um dos batedores, mas aqueles que entraram também estavam muito bem treinados e em condições de poderem nos ajudar. É natural que a batida é única, ela acaba acontecendo, alguém teria que errar para que uma equipe saísse vencedora. Infelizmente, nesse momento, acabamos sendo desclassificados. Apesar de conquistar apenas uma vitória e 3 empates na Copa América, Dorival viu pontos positivos na participação brasileira. É natural que muitas coisas aconteceram ao longo da competição. Não fizemos jogos de um ótimo nível, tecnicamente falando, porém também não descarto nenhuma das partidas. Eu acho que houve entrega, espírito de luta, a equipe em momento nenhum deixou de ir atrás do resultado. Foi uma equipe valente sempre, e acredito eu que nós tivemos sim coisas muito mais positivas do que negativas ao longo de todo esse processo. A Copa América segue e as semifinais estão definidas. Argentina e Canadá se enfrentam na terça-feira às 21h. No mesmo horário, na quarta, será a vez de Uruguai e Colômbia definirem o outro finalista. Quanto ao Brasil, a seleção volta a campo em 5 de setembro diante do Equador na retomada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Atualmente, o Brasil está na sexta colocação com 7 pontos, no limite da zona de classificação para o Mundial. Agência Rádio Web, com informações da seleção brasileira, Renê Almeida. É, tá aí então, né, as informações de seleção, bastante, a gente pôde ouvir bastante o Dorival Júnior, e ele não tem preparo nenhum, né, brincadeira, as entrevistas, a entrevista dele aí, mostrando claramente nervosismo, não consegue se expressar direito, a gente não entende muito o que ele quer dizer, ele tentando justificar, tirar o Paquetá é, realmente é muito bom, pode ter vários defeitos, mas batendo pênalti ele é fenômeno, um fenômeno batendo pênalti, não tava na cobrança de pênalti. O Brasil brinca, né? Brinca de fazer futebol. Acho que o Dorival não tem capacidade. A gente falou sobre isso, né? Para ser o técnico da seleção. Não que ele é o péssimo técnico, não serve para ser técnico. Não é isso, gente. Calma lá. Ele é um bom técnico de futebol, mas para a seleção brasileira não dá. A culpa não é só dele, né? A culpa não é só dele. Com certeza não é só dele. A CBF é uma bagunça total, é uma desorganização geral. O que a gente vê? A gente vê na Série D, gente, a bagunça. A Série D, as viagens são péssimas. Os times viajam, sofrem com logística de Série D, que era para ser uma coisa simples. Os times, eles ficam 2 dias na cidade do jogo para voltar para casa. O Misto tem sofrido com isso, e não só o Misto até não sofre tanto, a gente ouve, porque a gente ouve os outros times. Tem times aí que vão viajar para jogar Série D e ficam na cidade lá 2 dias depois, cara, tem que arrumar lugar para treinar. A CBF é uma bagunça generalizada, meus amigos, para quem não sabe, não está acostumado, e é assim, a gente viu, são ex-presidentes presos, são ex-presidentes respondendo judicialmente, são ex-presidentes assediando mulheres, que a gente já viu. E esse ex-presidente que já perdeu, fez uma bagunça na eleição, teve que sair judicialmente e retomou só porque também conseguiu uma liminar. Então, assim, a gente tem que mudar, eu acho, a forma de pensar o futebol urgentemente. É só isso que eu acho, assim. Não acho que só está dentro de campo os problemas do Brasil, não. Mas é isso, então segue aí. Preocupação agora a nossa é outra, né? É sobre Copa do Mundo. É se classificar para a Copa do Mundo, uma coisa que eu jamais imaginei que a gente poderia estar discutindo, mas eu acho que hoje é real as possibilidades de não ir para a Copa. Aumentou as vagas, porque tem mais, em vez de ter 32 seleções, são 48 seleções na próxima Copa. O Brasil ainda está ali na beira de não ir para a Copa do Mundo. Então, brincadeira, o Dorival tem que colocar a cabeça no lugar e repensar alguma coisa. É óbvio que é algo que tem que ser feito, e aí retomar aí, porque em setembro já tem as eliminatórias para a Copa do Mundo. Falando agora sobre futebol aqui regional, então, né, o Misto masculino venceu a União no sábado por 2-1 de virada, conseguiu essa vitória importante fora de casa. Então, União que está numa crise, vive uma crise, alguns jogadores deixaram a equipe, saíram no meio de semana, outros já tinham saído. E aí a gente viu o Misto não jogou bem, o Misto não fez um bom jogo, a verdade é essa. União no primeiro tempo, bem, bastante calor em Rondonópolis no primeiro tempo, mas União conseguiu ser superior no primeiro tempo e fez um golaço com o Toninho, né? A lei do ex sempre vai, a lei do ex sempre funciona em jogos, e aí o Toninho fez um golaço de fora da área, acertou o ângulo, abriu o placar no primeiro tempo, o Misto voltou pro segundo ainda desligado, ainda lento, mal, mas o fez boas substituições, né? O Odil colocou o Chan e o Rochinho, os dois entraram muito bem, cada um de um lado. O Giovani não jogou bem, né? Não estava bem na partida. E aí ele tirou o Igor e o Giovani, os dois não estavam bem, e colocou esses dois abertos, e os dois jogaram bem, entraram bem. E aí um dos gols foi do Rochinho. O Rochinho fez o gol, chutou a bola, dominou, chutou a bola na trave e entrou. Empatou a partida, e logo depois uma cobrança de falta do Fidelis, que o Kaique cabeceou, o goleiro Elias defendeu, sobrou no pé do Ian, na cara do gol, de frente ali só, ele finalizou firme, forte, fez o gol de 2-1, a virada então mistense. Aí depois o Misto conseguiu se segurar ali e conseguiu essa vitória importantíssima, porque o Misto agora precisa só de um empate para se classificar. Então agora tem 2 jogos dificílimos nas 2 últimas rodadas, que é o Anápolis em casa no sábado na Arena Pantanal, esse jogo, e depois na última rodada contra o Crack, que também já está classificado. Crack e Anápolis, ambos já estão classificados, mas claro, todo mundo quer uma melhor posição para enfrentar um melhor adversário e decidir em casa. Hoje o Brasiliense é o líder, o Brasiliense venceu ontem, o Brasiliense venceu, o Anápolis venceu e o Crack também venceu, né? Então os 4 na verdade de cima venceram na rodada, e aí a situação meio que praticamente definida. O Misto ainda pode ter uma, porque se o Iporá vencer as 2 e o Misto perder as 2, o Iporá se classifica. Então o Misto precisa ainda de um empate para se classificar, Porque o Misto ficaria com a vitória a menos, né? Então o Misto precisa de um empate contra o Anápolis. Claro, seria em casa, óbvio que a vitória é o mais importante contra o Anápolis. Então a situação tá da seguinte forma, né? Brasiliense 26, Anápolis 24, Crack 21 e Misto 20, aí Porá 14. União está desclassificado, União segundo ano consecutivo que não consegue avançar pela mesma situação, na minha modesta opinião, pela mesma situação, extracampo, né? Não paga salário, segundo ano consecutivo que não paga salário, e aí fica difícil dos jogadores se esforçarem dentro de campo, ou do jogador até jogar, porque pô, o cara quer receber, obviamente vai receber, e aí alguns saem, né? E o clima fica péssimo, como a gente sentiu lá, o clima péssimo, até durante o jogo, quando tomou a virada, alguns torcedores foram em direção do presidente Reidner Souza, cobrar ele, ameaçar ele, cobrar até... A gente tem imagens disso, né? O Reidner sofrendo ali ameaças dos torcedores na arquibancada ali no setor que a torcida tem acesso, e foi até ele e cobrando ele, principalmente, acredito, mais profissionalismo ali, principalmente na questão salarial dos seus jogadores, que o União sofre com isso desde o ano passado e voltou a sofrer esse ano, e por isso, minha opinião, porque o time do União era muito qualificado, talvez desse grupo aí, junto com o Brasiliense, eram os dois principais times, e o União caiu muito em função disso. O Misto feminino jogou ontem também, né? Infelizmente, conseguiu um empate em 1-1. Muita reclamação pelo lado mistense de um pênalti, que o pênalti marcado para o 3B, que eu também não vi pênalti, para mim bate na barriga da jogadora, e o árbitro deu pênalti, aí fez o gol. O 3B abriu o placar, e ainda no primeiro tempo a Raila empatou, o Misto fez 1-1, e aí no segundo tempo só deu 3B, o 3B pressionou, a Tainara salvou, o Misto levou para os pênaltis, e aí nos pênaltis o Misto perdeu duas cobranças e o 3B passou por 4-2, porque tinha empatado 0-0 o primeiro jogo, né? O Misto tinha empatado em casa, tinha perdido o pênalti. Eu acho que a desclassificação do Misto, né, e o não acesso veio mais em função do jogo daqui, né? Acho que o Misto tivesse vencido por 1-0, teria segurado o empate lá com certeza, e o Misto teria conseguido acesso. Mas aí jogou lá, foram guerreiras demais as Tigresas, né? Primeiro ano de Série A2 também, é uma competição super difícil. Então o Misto consegue esse empate em 1-1, leva para os pênaltis e aí perde nas penalidades. Mas eu acho que tem tudo para ano que vem vir ainda mais forte. Ano que vem o Misto vai jogar 4 em casa, porque ficou em quarto, vai ter um jogo a mais para jogar dentro de casa, porque esse ano jogou 3 em casa e 4 fora. Então eu acho que tem tudo para ano que vem, estruturando ainda mais o time, né? Com reforços, e vamos ver como vai ser, né? Daqui para frente o Misto, que vai ano que vem então jogar a Série A2 junto com a Ação, né? A Ação também subiu, e dois times mato-grossenses na Série A2, e daqui a pouco, ainda nesse mês de julho, tem ainda o Campeonato Mato-Grossense Feminino, o Misto que tenta o pentacampeonato consecutivo. Então não acabou a temporada, né? Eu acho que tem muitas coisas, foi muito positiva a campanha mistense, e agora tem o Campeonato Mato-Grossense pela frente. Mas beleza, Marquinhos, vamos embora, 9 horas e 31 minutos já, né? Então já estamos estourando o nosso horário aqui. Obrigado pela companhia no programa de hoje, nessa segunda-feira. Amanhã estaremos de volta para falar sobre o esporte no Brasil, em Mato Grosso e no mundo. Então até amanhã, direção-geral de Dorileu Leal, e tchau. Jornal da Cultura. Jornal da Cultura. Jornal da Cultura. Qual rádio você ouviu ontem no carro? Cultura 90.7. Agora na Cultura, 30 minutos de música. My heart, I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a man. Take my heart, I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, sherry lady, living in devotion. Let me take your part. Cherry, cherry lady, life is not tomorrow. Take my heart to lose. Listen to your heart. Cherry, cherry lady, to know you is to love me. Everything will be clear.

Música.

Para você que gosta de ouvir flashback, essa é a Rádio Cultura. FM, a rádio oficial do Flashback. ZYR 450, Rádio Cultura FM 90.7, Cuiabá, Mato Grosso. Mais uma empresa do Grupo Gazeta de Comunicação. Direção-geral, Dorileu Leal. Tá em todo lugar, tá em todo lugar. Laboratórios Unimed Cuiabá. Na cidade toda, pertinho da sua casa. Tá aí de chinelo, pijama ou sandália. Do Parque Cuiabá até no CPA, tá com toda a VG, sempre que cê precisar. Tem unidade aqui e acolá, pra quando seu amigo perguntar. Ah, mas onde eu posso marcar? Laboratórios Unimed Cuiabá, sempre que cê precisar. Pertinho, pra você se sentir em casa. Os incríveis animais do fundo do mar invadiram o Goiabeiras Shopping. De 2 a 31 de julho, uma aventura de tirar o fôlego aguarda você. Venha conferir réplicas gigantes de baleias, tubarões e outros peixes. Evento gratuito e para toda a família. Venha para o Goiabeiras Shopping e mergulhe no fantástico mundo marinho. Saiba mais em goiabeirasshopping.com.br. Qual rádio você ouviu ontem em casa? Cultura 90.7. Senta o som na rádio oficial do Flashback, pontualmente 10 horas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Cultura FM. Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda. Nova Manhã. Nova Manhã. Agora na Cultura. 90.7. Temperatura casa dos 21 graus, umidade relativa do ar 57%. Prazer enorme estar na sua companhia nessa manhã de segunda-feira, 8 de julho de 2024. Coordenação Leno Franz, a programação é do Beto Silva, direção geral Dorileu Leal. Eu sou Mila Rizzi, a partir de agora na sua companhia até as 2 da tarde com muita música bonita. Bora lá curtir 4 horas de uma programação maravilhosa, feita com todo carinho para você que tá aí do outro lado. Deus nos concede a cada dia uma página de vida no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Vamos começar com Pet Shop Boys, It's a Sin. Essa aqui é de 1987. Cultura FM, a melhor de Cuiabá. It's a sin. Every Cultura, mais músicas. Nova Manhã, Cultura 90.7. Desafiando de vez a noite. se crer que o inferno é aqui, oh, existirá. E toda graça então experimentará para todo mal a cura. FM. Like the flood, and it seems like religion. It's noble and it's os maiores sucessos do passado. Cultura FM. Bom dia pra você aqui na Cultura FM. Você faz uma viagem deliciosa no mundo do flashback. Here we are, 89, essa aqui é Glory Stefan, Love's a Stranger e Rich Mix e a cura, Lulu Santos. Bora pro cinema, envie seu nome, bairro e a palavra cinema. Nosso WhatsApp é o 999872339. Apoio Cinemark Cuiabá, Goiabeiras Shopping. Após fim da greve dos professores, aulas da UFMT são retomadas. Cultura News. Cultura News. Estudantes da UFMT voltam às aulas nesta segunda-feira. Depois de 41 dias de greve, os professores decidiram, no dia 1º de junho, pelo fim da paralisação da categoria e pelo retorno às aulas. Segundo o pró-reitor de ensino, a graduação da UFMT, Adelmo Carvalho, será dada continuidade ao primeiro semestre, que deve cumprir 100 dias letivos. O calendário acadêmico será reorganizado e a previsão é que o novo calendário seja repassado para análise e decisão do Conselho Superior de Ensino no final de julho. E de acordo com o comunicado de 3 de julho da Associação dos Docentes da UFMT, o calendário mantém as férias de 15 dias em setembro para este ano e prevê férias em janeiro e julho para 2025. Ainda não está definido como será feita a reposição dos 41 dias de greve. Redação Thalita Rocha. Cultura News. A notícia com credibilidade. Cultura News. Oferecimento Laboratório Carlos Chagas Seibin. Há 56 anos, sua referência em exames rápidos e resultados confiáveis. Instituto Tetila. Implantes dentários ao seu alcance. Fone 2127-2121. Para você que gosta de ouvir flashback, essa é a Rádio Cultura. Palavras, apenas palavras pequenas. Palavras. Cultura FM, a rádio oficial do flashback. Oi, Maria. Sandra, tudo bem, amiga? Fazendo umas comprinhas. Aham, mas eu preciso correr. Eu tenho que levar o Júnior na treine. Treine, amiga? Menina, olha, o Júnior tá adorando. Lá eles qualificam e auxiliam na busca do primeiro emprego, viu? Sério? Então me passa o telefone que eu já vou matricular o Pedro e a Marcela. Claro, amiga. 65-3023-7676. Tá em busca do seu primeiro emprego ou quer se qualificar para o mercado de trabalho com cursos que cabem no seu bolso? A Treine Cuiabá vai te ajudar. Cursos profissionais, presenciais e online fazem de nós a sua parceira na busca pelo mercado de trabalho. Agende agora uma visita. Ligue ou mande um WhatsApp para 65-3023-7676 e esteja pronto para garantir trabalho e iniciar sua carreira. Treine Cuiabá. Cursos profissionais que cabem no seu bolso. Quando falta o básico, quando o abandono é escancarado, quando não se tem a quem recorrer, é muito comum ouvir a população dizer: chega, eu vou chamar o jornal A Gazeta. Para muitos, essa é a única certeza de que você será ouvido. Há 34 anos, estampamos em nossas páginas o que alguns querem ignorar ou esconder, mesmo que incomode. Pois é com verdade que construímos confiança e com coragem fazemos a diferença. Jornal A Gazeta, 34 anos, dando voz a você. Cuiabá, um novo nível chegou. Na região que cresce, seu futuro se formou. Um vale gramado é o sonho ideal pra morar e memórias criar. Tanto pra viver não dá pra esperar. Mais uma inovação da São Benedito, onde a natureza é o seu novo lar. Conheça o Vale Gramado Condomínio Parque. Saiba mais em valegramadosb.com.br. Qual rádio você ouviu ontem no trabalho? Cultura 90.7. 10h25, bom dia pra você. Sinta o som na rádio oficial do Flashback. You too, with or without you. See the stone set in your eyes. you.